Marking WF. DJ Lucas Beats. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha, mas fora passo vergonha. Pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar, na raba toma tapão. Tuts, DJ Lucas Beats. Eu cheio de casa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tuts, quero ver. Hoje eu fico com a outra, pensando em você. Então vai já se preparar, na raba toma tapão. Então vai já se preparar, na raba toma tapão. WF, o brabo de BH. DJ Lucas Beats. É o Nia que chega em casa e dá choque no seu sistema. Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha. Hoje eu te levo pra casa, então não me arruma problema. Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha, mas chora passo vergonha. Pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar, na raba toma tapão. Tuts, é o Nia que chega em casa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tuts, quero ver. Hoje eu fico com a outra, pensando em você. Então vai já se preparar, na raba toma tapão. Então vai já se preparar, na raba toma tapão. Marquinhos WF, o brabo de BH. DJ Lucas Beats.